quanto você se esforça pra ser um sujeito normal. Programa Quartas Intenções, um encontro com seus amigos imaginários, aqui da Rádio Web do Ilê Mulher. Nosso programa é feito por trabalhadores e usuários dos serviços de saúde mental do GHC, Grupo Hospitalar Conceição, e traz a você, ouvintes, informação, cultura, entretenimento e promove discussões acaloradas sobre os temas do momento e nossas preocupações existenciais. Eu vou me apresentar. Meu nome é Marlon Farias, conhecido como Trovador Gaudério. E agora eu vou passar para a nossa colega aqui na minha direita. Boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou a Silvia, do Consultório na Rua. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web do Ilê Mulher, e boa tarde ao grupo aqui. É um prazer estar. Meu nome é Cristina, é um prazer estar novamente aqui compartilhando com vocês esse programa. Boa tarde, meu nome é Cristian, eu faço letras de música. Hoje eu trouxe umas músicas aqui, se sobrar espaço eu posso dar uma olhada. Eu sou o Adair, faço parte do CAPS na Rua e me dou bem com todo mundo. Boa tarde, sou o Salviano, estou aí participando do Ilê Mulher. Apresento, meu nome é Douglas, sou peregrino aqui de Porto Alegre, moro no albergue. Prazer. Maria. Meu nome é Maria de Lamar da Silva Flores, também estou aqui participando da Rádio Web Ilê Mulher. Eu sou a Leodete, sou do Consultório na Rua e é um prazer mais uma vez estar aqui. Boa tarde a todos que se encontram e teremos mais uma tarde agradável, né, com vocês. Boa tarde a todos. Meu nome é Tuânia, sou enfermeira, residente ali do Consultório da Rua e estou participando pela segunda vez aqui na rádio. Muito prazer. Boa tarde a todos. Meu nome é Wagner. Primeira vez aqui na rádio. Boa tarde, Marcelino Nobre, da Associação Construção, e é a primeira vez aqui na rádio. Boa tarde, meu nome é Andrés Fernando. Boa tarde, eu sou o Ricardo, sou usuário aqui do Ilê. E é sempre bom estar aqui com o programa Quartas Intenções. Boa tarde, meu nome é Carlos Henrique. Estou gostando de estar aqui na rádio também. Boa tarde, eu sou a Márcia. Boa tarde, é um prazer estar aqui no programa Quartas Intenções e eu sou o Jason. Boa tarde, eu sou a Jussiara, moradora de rua. Boa tarde, sou o Diogo, escritor. Obrigado por vocês parecerem Quartas Intenções. Boa tarde, sou a Silvia Dantas e é o meu segundo programa. Prazer estar aqui. Boa tarde a todos, meu nome é Luiz Miguel, estou aqui também fazendo parte da rádio Quartas Intenções. Boa tarde a todos vocês, eu me chamo Klaus e estou aqui participando já acho que 3 ou 4 vezes aqui com vocês aqui do Quartas Intenções aqui pela Rádio Ilê Mulher. Boa tarde, meu nome é Matias, é um prazer estar com todos aqui. Boa tarde, eu sou o Roberto, trabalho no Ilê, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Vamos lá. E a nossa conversa, nosso papo de hoje é sobre o Dia Internacional da Mulher Negra, Latina, Americana e Caribenha. E vamos começar com um grande programa, com uma música. Chama-se a música do Luiz Renato, Às Vezes Me Chamam de Negro. Thank you. ginga no corpo e o samba no pé. Ei, que fez surgir de uma dança, luta que pode matar. Capoeira, arma poderosa, luta de libertação. Brancos e negros na roda se abraçam com o vinho. Vocês sabem o que é celebrado no dia 25 de julho? Nesse dia é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Apesar de corresponder a 53% dos brasileiros, a população negra ainda luta para eliminar desigualdades e discriminações. São cerca de 97 milhões de pessoas. E mesmo sendo a maioria, está subrepresentada do legislativo, executivo, judiciário, na mídia e em outras esferas. Em si, tratando do gênero, o abismo é ainda maior. Apesar da baixa representatividade de mulheres negras na política e em cargos de poder e de decisão. Cada ascensão deve ser comemorada como reconhecimento. Para a presidenta da Fundação Cultural Palmares, Cida Abreu, o Brasil ainda se revela racista. As demandas do movimento social negro passaram a fazer parte da agenda política. A partir do governo ex-presidente Lula, o Estatuto da Igualdade Racial. É a Lei 12.288/2010 e serviu de base para a elaboração do PPA. Tem sido a referência para as cotas dos concursos públicos e nas universidades como um dos caminhos a se percorrer para reduzir a reparar dessas desigualdades, reforçou. Feminismo negro. A partir de 1992, em Santo Domingo, na República Dominicana, com a realização do primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas, criado na rede de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas. E a definição do 25 de julho como Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. A data. A Lei número 12.987/2014 foi sancionado pela presidenta Dilma Rousseff como o Dia Nacional da Teresa de Benguela. Da mulher negra, Teresa de Benguela foi uma líder quilombola, viveu durante o século XVIII. Com a morte do companheiro, Teresa se tornou a rainha do quilombo e, sob a sua liderança, a comunidade negra e indígena resistiu à escravidão por 2 décadas, sobrevivendo até 1770, quando o quilombo foi destruído pelas forças de Luiz Pinto de Souza Coutinho. E a população, 79 negros e 30 índios, morta ou aprisionada. E homenageadas. Assim como Teresa, outras mulheres foram e são importantes para a nossa história. Com trabalhos impecáveis e perseverança, elas deixaram um legado que cabe a nós, reverenciando e visibilizarmos. Reverenciarmos. Cabe a nós reverenciar. Isso. A emancipação das mulheres negras como forma de homenagear Antonieta de Barros, a qual Tune. Teodosina Rosário Ribeiro, Benedita da Silva, Jurema Batista, Leci Brandão, Chiquinha Gonzaga, Ruth de Souza e Elisa Lucinda, Conceição Evaristo, Maria Filipa, Maria Conceição Nazaré, mãe menininha de Gantois, Luísa Maim, Lélia Gonzalez, Dandala, Carolina Maria de Jesus, Elza Soares, mãe Estela de Oxóssi, entre tantas outras. Agora, a seguir, a música Elza Soares, chama-se A Carne. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. Só cego não vê. Que vai de graça pro presídio. Para de da cor. Brigar sutilmente por respeito. Brigar bravamente por respeito. Brigar com justiça e por respeito. Pode acreditar. De algum antepassado da cor. Liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne. A cara dura, só serve quando não grito. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A cara dura, só serve quando não grito. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Não é fácil, né? A carne negra. Agora a seguir, eu vou perguntar o seguinte: por que as mulheres negras têm menos oportunidades em nossa sociedade? O que vocês acham sobre isso? Agora o nosso papo é pro grupo. Sou Adair, que antigamente elas não tinham muita atitude como tem agora. Tinha a senhora Maria Felipa, que jogava capoeira e cuidava do seu grupo e da sua família e cuidava dos escravos. E hoje elas têm mais atitude do que antes. E ela foi líder de um grupo manifestante de guerra que tinha. Isso aí eu acho uma grande cultura o nosso povo. Que eu penso, né? Penso assim, uma por ser negro, né? E eu acho que hoje em dia, como vem trazendo essa cultura, né? De, que nem ele falou agora, isso também já traz um pouco do preconceito, do medo que as pessoas passaram lá atrás. Mas é que hoje, para entrar na sociedade não é tão fácil, né? O negro tem uma certa dificuldade, é claro isso, né? Hoje em dia a sociedade ela é uma máquina, né? Que, tipo, eu dou o nome de máquina porque, tipo, se você tem que trabalhar muito para ficar nela, porque qualquer resquício negativo, assim, você já é excluído e tal, ainda mais sendo negro, né? Então é difícil se manter. E como é que posso explicar? Esse preconceito que tem, né? Ele é muito oculto, né? As pessoas são preconceituosas e falam que não. E na verdade, existe preconceito, sim. Eu acho que é a maior dificuldade que tem hoje de manter as pessoas. Senão não existiria essas cotas, não precisaria existir essas monte de leis aí para o negro se entrar no mercado de trabalho, entrar na faculdade. Então isso é nítido, né? Bom, acho que é uma vitória isso aí. Acho que tem que trabalhar em cima disso aí. Não tem que ter vergonha mesmo de ser da classe, da cor. Todo mundo é humano, o coração bate igual no todo mundo. E eu acho que a gente tem que pensar aí e ter mais amor no coração, velho. É isso aí. Eu vou aproveitar esse gancho comentando o seguinte: na minha opinião, qualquer mulher negra que faz a coisas importantes. Não é só trabalhar fora, assim. É cuidar dos filhos, cuidar dos filhos e cuidar da. E fazer serviço de casa. Agora a seguir, eu vou passar para o nosso amigo ali. Eu vou passar para a nossa amiga Maria. Boa tarde, ouvintes. Meu nome é Maria, né? Acontece comigo um preconceito que eu estou vivendo desde o ano passado. Que eu entro numa igreja onde todo mundo está sentado e uma pessoa se dirige a mim e diz para mim assim que eu não posso entrar, eu posso até entrar na igreja e me sentar, mas não posso entrar com um monte de bolsas. Aí eu concordei, né? Só que antes de acontecer isso daí foi assim, ó, estava tendo um culto, não sabia de pastores. Para mim, nós somos tudo irmão, apesar da cor ou indiferença. Só que essa pessoa se dirigiu a mim assim, olha, infelizmente está acontecendo um culto só para pastores. Do tipo assim, é só para branco, entendeu? Foi, assim, foi essa visão que eu tive, né? Bom, eu já acho que a mulher negra, ela já vem assim, desde a época da escravidão, né? Porque ela era instruída para ficar servindo os seus patrões, enfim. Era como se fosse uma empregada. Então não tinha muita abrangência de atividade, enfim. Mas eu acho que a mulher, no geral, ela sofre um pouco de preconceito, ou acredito eu que sim. Como ele falou, isso é histórico, vem lá do tempo da escravidão, como nós, na época, nós antepassados foram escravos, e hoje ainda reflete isso, embora muitas vezes se diga que não existe preconceito. Existe sim, né, o preconceito. Existem vários preconceitos, além da raça, o preconceito da pobreza, porque é mais pobre, geralmente a raça negra, o preto é mais pobre, então tem esses preconceitos. E existe também, tu falaste de uma igreja, mas existe qualquer esfera, tá, de trabalho, existe do próprio colega. Em vários lugares a gente tem o negro é preconceituoso. Infelizmente existe esse preconceito. E eu acho que a mulher negra, graças a Deus, eu acho que com o tempo ela está conseguindo ver isso, que ela também é uma mulher valorizada, ela tem que se valorizar, entende? Porque está mais difícil hoje em dia, tem que procurar estudar, para poder competir com o branco, né? Mas eu acho que algumas coisas estão mudando. E eu acho que a mulher negra tem que continuar se impondo e mostrar que ela tem qualidade, que ela tem capacidade para ocupar vários lugares, vários espaços. Né? Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, eu preconceito, para mim, vem do conceito de a pessoa não entender, né? Porque o momento que eu consigo entender o meu próximo, eu não vou olhar para a cor ou para a classe social. Se tem um poder aquisitivo maior que o meu, se é pobre, se é rico. Eu acho que preconceito ele vem Deus dos princípios, né? Eu acho que o que tem que acontecer é nós mudarmos e amar uns aos outros. E deixar essa mensagem de paz, de amor no mundo. Que nem se diz a dona advogada Dona Zília, advogada de São Paulo, ninguém é obrigado a não ser racista, mas a pessoa é obrigada a ter educação sobre o racismo. Chega uma senhora negra num restaurante e não é mais tratada, bem maltratada que a senhora branca. Vocês podem notar isso aí. Eu vou lembrar a nossa pergunta, né, que no fim acabou que a gente descambou para coisa de falar de preconceito e a gente não respondeu a pergunta, que é por que as mulheres negras têm menos oportunidade em nossa sociedade? O que, que vocês acham sobre isso, né? E a gente já foi perguntando por que, que as mulheres negras têm outra oportunidade. A gente não perguntou se vocês concordam ou não, né? A gente já está afirmando que as mulheres negras têm poucas oportunidades. Depois a gente vai trazer algumas informações que vão comprovar isso, né? E é lógico que isso tem a ver com o preconceito, mas isso não tem a ver simplesmente com gostar ou não, né? Mas tem a ver com uma estrutura social e política, né, que aconteceu depois da escravidão do Brasil, que foi uma política de não dar oportunidade para os negros, homens e mulheres negras, né? E bem ao contrário, né? De tolir de diminuir as oportunidades das pessoas. E em relação às mulheres negras, isso aconteceu de uma maneira muito mais violenta, porque a mulher negra, além de sofrer a discriminação e o preconceito, né, em função da questão racial, também é discriminada por ser mulher, né? Também sofre com o preconceito machista. E a gente vive uma sociedade, né? A gente vive num mundo capitalista, né? Hoje em dia, e é uma sociedade que se estrutura justamente na divisão de classe, na divisão de gênero, na divisão de raça. Então, interessa para essa sociedade, né, que as pessoas sejam excluídas. Então, é uma sociedade que está sempre produzindo formas de excluir as pessoas, né? E a população negra sofre com essa herança, né, da escravidão. Eu não diria que não só a população negra, mas a população branca também sofre, só que a população branca não para pensar que os seus ancestrais é que foram os escravocratas, né, e que por isso que é preciso, né, corrigir as coisas hoje, né? E, mas a população negra, o movimento negro, não, a gente se vê obrigado a questionar isso, né? E a dizer que essa lógica não está correta e que a gente não aceita ser diferenciado e nem ser excluído, que a gente não aceita não ter as mesmas oportunidades que as outras pessoas têm aqui no Brasil, né? Da gente poder acessar bens, serviços, trabalho, estudo, como todas as outras pessoas, né? Como diz a senhora Maiara, advogada em São Paulo, quando estiver bom para a mulher negra, estará bom para todo mundo. Eu acho que é uma grande cultura dessa advogada e o que ela sofreu para chegar nessa atitude, é uma senhorita negra, para chegar a ser advogada. Eu acho isso aí muita depressão e muita posição para chegar, aguentar preconceito, de dilatação, falando coisas erradas, você tem que, às vezes faz coisa errada, você diz que é você, pronto. Isso, eu dou cultura à mulher negra, que batalha pela sua vida. Agora é a música Martinália. Chama-se Pra Que Chorar. Pra que chorar, se o sol já vai raiar e o dia vai amanhecer? Pra que sofrer, se a lua vai nascer, é só o sol. E antes de eu dar uma continuidade desse roteirinho, eu vou cantar um pedacinho dessa música, o Tordilho Negro, do Teixeirinha, que diz assim: que a notícia que tem o gaúcho venha na estância do paredão. Tinha o cavalo Tordilho Negro, o mal domado de foi redomão. Esse gaúcho que fogo no pingo e desafiava em qualquer peão. E dava o Tordilho Negro de presente, sem que montasse, sem cair no chão. E foi criado numa lida de campo, não acredito em assobração. Uma estância do pau-desafio, eu caí o boato de uma população. E agora eu vou continuar. Agora vamos saber um pouquinho mais sobre a história de vida de algumas mulheres negras que tiveram muita importância em nossa história. Teresa de Benguela, Rainha Teresa, como ficou conhecida em seu tempo, viveu no século XVIII, no Vale do Gauporé, no Mato Grosso. Ela liderou o quilombo do Cariterê, após a morte de seu companheiro, José Piolho, morto por soldados. Segundo documentos da época, o lugar abrigava mais de 100 pessoas com aproximadamente 79 negros e 30 índios. O quilombo resistiu da década de 1730 ao final do século. Teresa foi morta após ser capturada por soldados em 1770. Alguns dizem que a causa por suicídio, outros execução ou doença. Sua liderança se destacou com a criação de uma espécie de parlamento e de um sistema de defesa. Ali era cultivado o algodão. Servia posteriormente para a produção de tecidos. Havia também plantações de milho, feijão, mandioca, banana, entre outros. Após ser capturado em 1770, o documento afirma: em poucos dias expirou de pasmo. Morta ela, que lhe cortou a cabeça e se pôs no meio da praça daquele quilombo, em um alto poste, onde ficou para a memória e exemplo dos que a vissem. Alguns quilombolas conseguiram fugir ao ataque e o reconstruíram mesmo assim em 1777, foi novamente atacado pelo exército, sendo finalmente extinto em 1795. Agora vem a música Clementina de Jesus, Marinheiro Só. Eu sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor, marinheiro só, sou da Bahia, marinheiro só, sou Salvador. Eu não sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, São Salvador, marinheiro, marinheiro, quem ensinou a nada, marinheiro, foi o comum, marinheiro, ou foi o balanço, marinheiro, marinheiro. Foi o balanço do mar. Lá vem, marinheiro. Só que ninguém parceiro, marinheiro. Todo de branco, marinheiro. Só seu bonezinho, marinheiro. Marinheiro, marinheiro. E quem te ensinou a nada? Foi o topo do mar. Ou foi o balanço do mar? Eu não sou daqui. Dandara foi uma guerreira negra do período colonial do Brasil. Após ser presa, suicidou-se, se jogando de uma pedreira ao abismo em 6 de fevereiro de 1694, para não retornar à condição de escrava. Foi esposa de Zumbi dos Palmares e com ele teve 3 filhos. Sua figura é voltada em grande mistério, pois quase não existem dados sobre sua vida e ou atos. Praticamente todos os relatos que se referem a ela são esparsos e desconexos, com características de lenda. Descrita como uma heroína, Dandara dominava técnicas de capoeira e tinha lutado ao lado de homens e mulheres nas muitas batalhas consequentes e ataques a Palmares, estabelecido no século XVII. Serra da Barriga, situada na então capitania de Pernambuco, em região do atual estado de Alagoas, cujo acesso era dificultado pela geografia e também pela vegetação densa. Não se sabe se Dandara nasceu no Brasil ou no continente africano, mas teria se juntado ainda menina ao grupo dos negros, que desafiaram o sistema colonial escravista por quase um século. Ela participava também da elaboração das estratégias de resistência do quilombo, além de lutar, participava de atividades cotidianas em Palmares, como a raça, a caça e a agricultura. No quilombo era praticada a policultura de alimentos como milho, mandioca, feijão, banana e entre outros. Pergunta: por que você acha que as mulheres negras não são tratadas da mesma maneira que as mulheres brancas? Pergunta para a mesa. Por um tratamento da vereadora Marielle, que ela foi divulgar uma questão sobre a raça negra, falou que estava errado, não estava sendo bem tratado os negros, e foi falecida e até hoje não descobriram quem foi. E era uma senhorita negra, de origem negra, tinha entidades negras. Quando ela foi dar o discurso antes de ser falecida, era uma entidade negra. E quando saiu desse discurso, que era para a adaptação com a raça negra, ela foi falecida naturalmente, ninguém diz quem, e ninguém fala quem é. Garanto, se é um branco, não estaria nessa mesma versão que está a família dela. Essa é a minha questão que eu penso. É porque o racismo, ele é um processo de educação. Então, as ideias racistas que dizem que algumas pessoas são superiores às outras, que algumas pessoas são melhores que as outras, né? Existe uma educação que vai ensinando que algumas pessoas têm valor e que as outras não têm valor. E essa mesma educação que ensina, né, que os corpos negros não têm valor, podem ser mortos, né? E como é que é feita essa educação, esse processo de educação, né? Eu acho que é o tempo todo as pessoas estão, a gente está recebendo informação, né? O que, que tem valor, o que, que não tem, quem é importante, quem não é importante, isso está na cabeça de todo mundo. Só que a gente que é preto, a gente tem que dizer, não, isso não é verdade, senão a gente não consegue sobreviver, né? Mas a maioria das pessoas não pensa sobre isso. Mas há uma outra coisa que acontece, por isso a gente trouxe a história dessas mulheres, é que a história não valoriza as mulheres negras. Vocês já tinham ouvido falar de... Alguém aqui tinha ouvido falar de Teresa de Benguela? Levanta a mão. Poucas pessoas ouviram falar de Teresa de Benguela, né? Dandara, a gente não estuda na história, a gente não estuda no colégio, a gente estudou sobre a princesa Isabel, mas a gente não estudou sobre essas mulheres, sobre essas lideranças quilombolas que fizeram uma luta para que a escravidão acabasse. E também eu acho a gente trazer essa importância do dia 25, de trazer um pouco a importância então do dia 25 de julho, exatamente para reforçar um pouco isso que a Silvia estava, né, trazendo, dessa ausência dessas referências históricas, assim, que a gente não percebe, isso vai se construindo no, né, na nossa rotina, no nosso cotidiano. Eu lembrei que são coisas pequenas, mas a ausência, por exemplo, de meninas negras, né, a ausência de referências nos brinquedos mesmo, como que isso agora, aos poucos, vai se construindo Por que que a menina tem que brincar sempre com uma referência de uma boneca loira, branca, de cabelo liso, né? Por que que ela não encontra referência nas, na, na construção do imaginário, ela ali nas pequenas coisas, né? Isso do dia a dia já é um exemplo. Outro exemplo que eu lembrei há pouco tempo, que estava muito na mídia, com o falecimento da Dona Ivone Lara, que eles estavam construindo um musical, né, para falar um pouco sobre a história de vida dela. E aí teve toda uma polêmica que a atriz que foi escolhida para representar era uma cantora que reverenciava tudo a Dona Ivone Lara, mas ela, a coloração da, ela era filha de mãe branca e pai negro, mas ela, né, ela tinha, ela era branca. Então começou nas redes sociais toda uma polêmica sobre isso, tipo, por que que até nesses papéis, às vezes, que são referências, né, de mulheres negras que foram importantes na história, como isso é importante, né, a questão de tu trazer, de ter essa referência de uma mulher negra representando uma mulher negra também que foi importante na, na história. E outros exemplos também de filmes, né, filmes da Nina Simone também, que era uma mulher super importante, também era uma mulher branca que representou. Então, para pensar como essa construção ela é muito, né, tem um limite, assim, é muito cruel, né? É muito, reforça e é muito cruel, tu não percebe, né? Essa, é, essa existe construção. Uma, porque é uma ideologia de dizer para as pessoas, de ensinar as pessoas que o que é bom é o branco, que o que é bonita é a beleza branca, né? Então, na televisão, isso não é verdade, claro, a gente não concorda com isso, mas concorda que existe uma ideologia que está ensinando isso para as pessoas o tempo inteiro, né? Na televisão, as novelas, pouco, né, tem mulheres negras. Quando aparece, com frequência, é no papel de trabalhadora doméstica. Não aparece doutora, médica, mulher negra rica. Não aparece, né? É uma falta de imaginação, eu acho, desses escritores de novela, porque eles imaginam sempre a mesma coisa, não imaginam coisas... Ou uma mulher hipersensualizada, também alguma coisa como a referência, né? As mulheres negras. Uma questão que é da dor que não dói, que é assim, ó, que é o fato de uma mulher negra que tem de 5 a 6 filhos, que mora numa favela e ela tem muito problema. E talvez uma mulher branca que tenha um filho, talvez ela tenha problema também, mas eu acho que pela sociedade esse problema ele pode ser até um pouco mais fácil de resolver, porque... A mulher negra, ela estando à margem da marginalidade, por exemplo, então fica difícil, mas é uma dor que dói menos. Uma mulher que tem, mais filhos, ainda mais pela sua cor, é uma dor que dói tanto quanto se fosse uma mulher, igual uma mulher branca que também tem, um filho e também tem a mesma responsabilidade igual de ambas talvez serem mães solteiras ou esposas com dificuldades em casa. São dores que perante a sociedade tem pesos diferentes. Assim. É isso aí. É verdade, né, que há um preconceito em relação à pobreza, em relação às mulheres, mas o preconceito racial é um preconceito que as pessoas não acreditam, né? Que as pessoas, e eu acho que isso faz parte dessa estratégia do racismo, que é convencer a gente mesmo, né, de que isso não tem sentido, de que isso é um problema menor, de que se todo mundo tiver os seus direitos, os negros vão ter também, as mulheres negras vão ter também. Mas isso não é verdade, não reflete na sociedade de maneira geral. Outro dia, uma conhecida minha foi uma mulher negra, né, tem uma questão de obesidade, ela foi no oftalmologista. E aí ela entrou no prédio e eles estavam dando umas senhas para as pessoas que entravam e pegavam quando as pessoas saíam. Quando ela foi descer, ela meio atrapalhada, não achou a tal da senha. E aí falou para o vigilante, para o porteiro, olha, eu perdi a senha. E aí ele deu uma resmungada e falou para ela, só podia ser uma nega gorda mesmo. Né? Então, são esses maus tratos, né, cotidianos, que a população negra sofre desde que nasce. Né? Uma certa ocasião, uma estagiária, estudante de psicologia, relatou uma experiência de que foi acompanhar um parto de uma mulher negra num hospital. E a mulher foi sofrendo maus tratos desde a entrada do hospital. Uma jovem negra de 18 anos, segundo filho, quis chamar a mãe, ninguém quis. Não, agora não dá tempo, tem que ser agora. Ninguém conversou com ela das necessidades dela, que ela tinha um filho para buscar. E levaram ela para a sala de parto. Como ela estava muito nervosa, deram remédio para ela dormir e ficaram fazendo piadinhas, ela ainda meio acordada. E aí a menina, né, a estagiária que estava acompanhando, assim, bem boquiaberta, né, ficou espantada com aquilo. E o profissional pegou e disse assim, não te espanta, porque essa gentinha, né, tem que ser tratada assim, desta maneira. Né? E ainda ficaram fazendo piadas sobre os nomes que iriam colocar. Então, existe uma violência racial que não é camuflada, né, que ela é muito real, muito concreta, e que as pessoas não têm onde denunciar. Né? Que as pessoas são vítimas dessa violência e não têm onde denunciar. Porque sempre que a mulher chega e conta, né, eu fui maltratada, eu tenho certeza que me trataram mal porque eu sou uma mulher negra, as pessoas vão dizer, não, tratam todo mundo igual. Mas não é. Tratam todo mundo igual. Se destrata a mulher branca, vão destratar mais ainda a mulher negra, vão humilhar mais ainda, porque acham que pode humilhar, porque a ideia do racismo é justamente botar na cabeça das pessoas que o corpo negro, que o corpo da mulher negra, ele não é humano. Né? É construir uma ideia de desumanização da pessoa negra. E da mulher negra muito mais ainda que o homem negro, que o homem negro ainda é aceito em alguns espaços. Né? Ainda é tolerado, a mulher negra não. E essa violência cotidiana, desde que a pessoa nasce, ao longo da vida, na escola, e depois, mais adiante, aí, em função da pobreza, muitas meninas têm que abandonar a escola, né? E são desestimuladas de seguir estudando. Eu trabalho há bastante tempo, trabalhei na assistência social há bastante tempo, e em posto de saúde. Quando a gente vai conversar sobre as crianças que estão tendo alguma dificuldade escolar, que a gente vai nas escolas, é uma coisa muito interessante. Né? Se é um menino de olhinho azul, uma menina de cabelinho loirinho, o que as professoras dizem? Né? Isso mais de uma vez me aconteceu. Ah, ele é tão inteligente, ele é tão espertinho, pena tanta dificuldade, senão ele ia muito bem. Se a criança é negra, tem muita dificuldade, não vai conseguir. E a mãe? Eu acho que ele deve ter um déficit cognitivo. Né? Então, isso está na cabeça das pessoas de sempre diminuir. E a gente sente isso. A gente sente isso desde pequeno e a gente luta isso desde pequeno. Por isso que tem um dia, por isso que se criou, por isso que essas mulheres negras reunidas lá num dia lá no Caribe tiveram essa ideia de criar o Dia Internacional, que a ONU, né, legitimou depois, o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. É só porque a gente precisa falar sobre essa lógica de discriminação, de exclusão das mulheres negras. E quando, né, essa advogada que o Odair trouxe ali para a gente, bem legal a reportagem que ele trouxe, diz que quando a vida das mulheres negras melhoram, melhoram de todo mundo, né, porque a gente está lá na base da pirâmide, nós e os nossos filhos, né, que estão sendo aí as crianças sendo mortas, né, pela polícia. Quando uma mulher negra melhora, essa mulher, essa mãe, ela cuida de todo mundo na volta dela. Né? Então, se ela sobe, né, se ela muda a condição econômica, quem está em cima vai ficar melhor ainda. Né? Então, isso é uma coisa que é interessante, assim, que eu concordo. Né? Falei demais. Teve a mulher de um jogador, o Restinga, a mãe dele, depois que trocou de casa, onde morava na Restinga, trocou de casa, foi morar em apartamento, condomínio, tudo culpa do Restinga que pagou para ela. Ela foi entrar na portaria, o guarda não deixou. Onde é que tu vai? Qual é o prédio que você vai trabalhar? Ela disse, não, moço, mas eu moro aqui, eu sou dona daqui. Não, mas a senhora deve trabalhar em algum prédio. Aí ela disse, não, sou a mãe do Restinga. Olha o preconceito que tem desde a portaria com a nossa raça. Uma cidadã que nem é uma... Olha, quem era o Restinga? E agora... Agora tu lembrou de uma história assim, que uma jovem, né, eu não me lembro qual era dela, a área dela, era uma menina já formada, serviço social, eu acho, uma mulher negra. E ela ia no ônibus, indo trabalhar muito bem, e aí se virou uma senhora branca e perguntou para ela: tu é empregada doméstica? Eu estou precisando muito de uma empregada doméstica, eu te achei tão bonita, tão limpinha, tu não quer trabalhar na minha casa? As pessoas não têm noção, eu fico pensando, se as pessoas não têm noção, ou se elas sabem que estão maltratando, que estão humilhando, né? E eu acho que tem gente que faz de propósito. Pode notar uma questão assim, uma senhora negra faz assim na outra, e a outra é branca, tá em cana na hora. E a branca, se fazer isso aí, dá de tapa na morena, fica tempo, e o juiz enrola, e mais um tempo, e mais um pouquinho. E se é uma cidadã negra, um negro que bate um no outro, ó, prende na hora agora, na hora. É, mas que nem tava falando disso, né? Isso é um negócio muito, muito... como é que fala, difícil de explicar. Nem a senhora ali falou das crianças nas escolas, que chegam a certa altura, dificuldade. O que acontece? É que os pais sofrem tanto, né? Sofrem tanto, que chegam a certa altura que elas falam: meu filho, sofri tanto aqui, então não adianta mais, entendeu? E acaba, não vai ter oportunidade. O que, que hoje acontece, eu falo, das mãos de obras que estão faltando hoje. É, não está faltando mão de obra. É que antigamente, um pai passava para o filho, né? Era de filho para pai. Os pais sofreram tanto, não conseguiam mais, né? Que chegava o meu filho, desiste, que eu não vou sair dessa, gente. Tu vai morrer trabalhando, vai lá na frente, vai ser um operário. É a mesma coisa hoje, né? Tu tá, tem um, nós estamos falando de mulheres negras, raça negra, é a mesma coisa, é pior. Chega na altura, a mãe olha, não, é melhor trabalhar, tentar conseguir outra coisa, que estudar não vai adiantar, não vai ter oportunidade lá na frente. As portas vão estar fechadas para ti, entendeu? Então, é mais ou menos. E a gente tem que cuidar também, que existe tudo isso que foi debatido aqui, esse preconceito, essas coisas, mas as pessoas também têm que cuidar, não botar na cabeça, você vai sair de casa, eu não vou conseguir serviço porque eu sou negro, a pessoa vai... Os melhores jogadores dos Estados Unidos são negros, os melhores atores dos Estados Unidos são negros, os melhores cantores dos Estados Unidos são negros. Isso tem preconceitos, véio, entendeu? Também lá, que também lá existe... O Brooklyn, existe não sei o que lá, que são umas coisas que são negros lá, que tem esse preconceito. Entendeu? Isso aí é uma coisa muito... Se a gente for mexer, puxar a cultura, acho que tem que trabalhar a cultura mesmo, a gente tem que... Né? É que lá nos Estados Unidos houveram cotas, né? Houveram cotas quando terminou a escravidão. E eles têm cotas nas universidades, eles têm cotas no mercado de trabalho, eles têm cotas para a televisão e para o cinema. Por isso que tem tanto artista negro lá, e ainda é pouco, eles estão sempre reclamando, sempre reivindicando. Ano passado eles fizeram um movimento porque não tinha nenhum diretor negro concorreu ao Oscar, né? Então eles estão sempre fazendo um movimento grande, eles têm um movimento que é muito poderoso lá. Aqui no Brasil, qual era o plano do governo brasileiro quando teve a escravidão? É que a gente desaparecesse, que a gente morresse. Né? E que a gente fosse se misturando com a população branca, e que daqui a pouco fosse tudo branco. Só que isso não aconteceu. A gente segue aqui. Por isso a gente ainda precisa falar sobre isso e precisa lutar sobre os direitos que o governo tem que dar, porque é direito, né? Então cota é direito, né? Tem que ter cota no mercado de trabalho. Não é só na universidade, as pessoas se formam e aí não têm de trabalhar, né? Tá certo que a gente não tem que sair pensando que a gente não vai conseguir. A gente vai conseguir, mas a gente tem que saber que vai ser a luta grande, né? Que a luta vai ser grande. E depois que a gente conseguir, a luta continua, porque a gente tem que diariamente estar afirmando, né, quem a gente é. Tem que estar afirmando que a gente pode, que a gente sabe. Então, isso é muito difícil, é uma injustiça, né? É injusto, né, que eu tenha a mesma formação que a minha colega e eu tenho que ficar me preocupando de ficar mostrando o tempo todo que eu tenho tanto valor quanto ela. Na verdade, eu estava retomando, a gente agora vai trazer uns dados bem rápidos para não ficar muito cansativo, mas que Né? Aqui está explícito mesmo tudo que a gente está falando no programa, né? Que são dados da população brasileira, que estão falando um pouco tanto da mulher negra na representação política, quanto da mulher negra em relação à questão salarial, em relação a cargos de poder, né? Para ver o quanto isso é forte e reforçar também essa questão, o quanto é importante a gente se conscientizar, a gente refletir, né? Ter toda essa discussão, mas que isso não garante, né? Que o que garante mesmo são as políticas públicas, né? E são as legislações que possam garantir, né, que a mulher negra possa ocupar os mesmos espaços ou que possa ter né, mesma faixa salarial que mulheres brancas. E eu lembrei com relação às cotas também, que para ver como isso está forte, a gente tem suaviza muito a ideia do brasileiro, né, de que a gente é uma democracia racial e que as pessoas se respeitam, que o racismo não é tão forte aqui no Brasil, mas nas universidades federais, logo que as cotas começaram, em vários muros, em várias universidades, estava pichado que lugar de negro era na cozinha, né? Então, para ver como ainda isso, né, pro branco, para a mulher branca, como é forte, né, tu tá um negro ocupando, uma mulher negra ou um homem negro ocupando os mesmos espaços, o quanto isso ainda é muito, muito difícil, e quanto, né, suaviza, assim, essas coisas acabam suavizando. E os números do IBGE, então, apontam que ser mulher negra no Brasil significa sofrer uma intensa desigualdade no campo profissional. 71% das mulheres negras estão em ocupações precárias e informais, contra 54% das mulheres brancas e 48% dos homens brancos. O salário médio da trabalhadora negra continua sendo a metade do salário da trabalhadora branca. Mesmo quando sua escolaridade é similar à escolaridade de uma mulher branca, a diferença salarial gira em torno de 40% a mais para essa. E também só sobre representação política, só para a gente ver como que está o cenário para a mulher negra, né, no Brasil. O quanto é importante também garantir, né, tanto cota de gênero quanto cota racial, né, nos partidos, né, eles trazem um pouco essa discussão. Mas, segundo um levantamento feito pela Folha de São Paulo em 2015, né, ainda que o Brasil possua 54% da população negra, apenas 18% está em cargos de destaque. As eleições de 2016, o percentual de mulheres negras concorrendo ao cargo de vereadora era de apenas 14,2%, enquanto que para prefeita o número era de 0,13%. Se fizermos uma comparação, né, a quantidade de mulheres pretas candidatas é inferior à de candidatas pardas e inferior para candidatas brancas. E no que diz respeito às candidatas eleitas, a quantidade de mulheres pretas que chegaram a tal nas eleições de 2016 foi de menos de 1% para o cargo de vereadora. Né, para ver o quanto, né, tem 54% da população essa representação no Brasil e o quanto elas ainda não ocupam. Né, quanto é importante garantir também nos partidos, né, cota de gênero e cota racial. E essa eleição, muitas mulheres negras estão se candidatando, né? Depois que do assassinato da Marielle Franco, muitas mulheres, né, resolveram se implicar e seguir o exemplo dela, para a gente ver que representatividade importa. E então eu vou ler a história da Paula Caldas Garcia, talvez alguns de vocês conheçam, também era uma moradora de rua do Movimento da População de Rua. Mais uma anônima. Paulinha foi enterrada no Campo Santo e no seu enterro só compareceu a família. Ela era rebelde e carinhosa ao mesmo tempo. Fazia parte da família Caldas. Mãe de 5 filhas, 1 neta e 3 netos. Passou pelo Boca de Rua, foi atora do logotipo do Boquinha e tinha muito orgulho disso. Acabou morrendo por uma arama de fogo no dia 21 de março. Então, a gente queria prestar homenagem a essas mulheres aí que a história deixa de lado, né? E a gente faz isso encerrando com a história da Paulinha, que, como era chamada pelos amigos, companheiros, no sentido da gente pensar que a gente precisa, né, valorizar a história das mulheres negras e que as mulheres negras sempre estiveram aí lutando, né, trabalhando, fazendo uma militância cotidiana, pequena, né, em prol da vida, né, da sua vida, da vida dos seus familiares. Eu também, para encerrar, sou a Adair, queria mandar um abraço à Pâmela, que está viajando, e muita boa intenção do grupo lá que nós fomos na Festa São João. Estava muita atitude, um abraço a todo mundo. E nós, então, uma boa tarde, agradecemos a presença de todos e Encerramos aí o nosso programa, homenageando então as mulheres negras do nosso Brasil aí, principalmente as mulheres negras aqui de Porto Alegre. Caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir por não ter onde ir, controlando a minha maluquez misturada com minha lucidez.